Bem-vindo ao Som no Blog, na internet somnoblog.blogspot.com. Olá, sejam bem-vindos ao Som no Blog, o podcast mais comentado daqui de casa. Nesse quarto programa a gente vai fazer uma edição especial sobre a primeira noite do Teen Festival. Então a gente selecionou aqui três artistas que vão tocar nessa noite, de estilos bem distintos. Acho que vocês vão curtir bem a seleção de hoje. Bom, a primeira parte do programa, a primeira música, é a parte eletrônica, né? Ou não tanto assim, né? A gente vai falar do Jamie Liddell. O Liddell é um DJ, um multi-instrumentista e cantor, e a música dele é meio que um amálgama de beats eletrônicos, de linhas que remetem ao funk dos anos 70, e um vocal assim meio soul, que muitas vezes remete ao falseto. Então, você ouvir uma música hoje do Jamie Liddell é como voltar aos bons tempos da Motown, ou mesmo sentir um pouco de saudade da boa época do Prince. Bom, o Jamie Liddell ele foi escalado por Teen Festival como substituição para um cara que deu para trás na última hora, e ele se apresenta no Teen Club do Rio de Janeiro. E o que você vai ouvir agora é uma das faixas que estourou no Reino Unido e vai ser lançada agora como single em outubro. A música também dá nome ao último álbum do Jamie Liddell e chama-se Multiply. Please go under with a smile. Bom, o Kings of Leon pode ser ofuscado nessa noite do Team Festival por conta dos Strokes, né? Mas com certeza eles vão fazer a alegria de muita gente que curte essa banda do Tennessee. Aliás, eles são conhecidos até como Strokes Caipiras, né? Bom, a banda foi formada assim, pelo menos reza a lenda, né? Que um pastor chamado Leon, um pastor metodista dos Estados Unidos, ele caiu em desgraça junto à sua paróquia, porque ele bebia demais e tal, e aí resolveu cair na estrada pra pregar a palavra de Deus. Aí na van ele levava a esposa e os filhos, que eram o Caleb, que hoje é o vocal e a guitarra da banda, o Jared, que hoje é o baixo, e o Nathan, que é a bateria. E em 98, porém, ele se divorciou, e aí a família Followill fixou base em Nashville. 2 anos depois disso, junto com o primo que eles conheceram, o Matthew, os meninos fundaram o Kings of Leon. A música dos caras tem muita influência do rock folk mais puro, como o Neil Young, por exemplo. E eles estrearam em 2003 com um EP chamado Holy Roller Novocaine. E nele tinha uma musiquinha chamada Molly's Chambers, que era a prova definitiva de que o rock não tem medo do blues. E é justamente o que você ouve agora, nessa segunda parte do Som no Blog, desse quarto programa, Kings of Leon com Molly's Chambers. Wash and never stay. A wife and naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. You want it, she's got it. Molly Chambers gonna change her mind. She's got your pistol. Molly Chambers gonna change her mind. Molly Chambers gonna change her mind. Slow, she's burning in your soul with whispers in your ear. It's okay, I'll give it anyway. Just get me out of here. You'll plead, you'll get down on your knees for just another taste. And when you think she'd let you in, that's when she fades away. You want it, she's got it. Molly Chambers gonna change her mind. She's got your pistol. Molly Chambers gonna change her mind. Molly Chambers gonna change her mind. Bom, agora a gente termina esse programa com a terceira música e em grande estilo. Você vai ouvir agora Wayne Shorter. Pra quem não sabe, Wayne Shorter ele é considerado um dos mais influentes músicos do jazz moderno. Ele ajudou a redefinir novas fronteiras musicais, quando ele colocou elementos da música clássica no jazz e também colocou rock e sons eletrônicos. No Team Festival, ele vem acompanhado do Brian Blade, do John Patitucci e do Danilo Paris, os mesmos músicos que trabalharam no seu último disco de estúdio, o Beyond the Sound Barrier. E agora eles estão escalados para o show no Brasil, e essa formação é conhecida como Wayne Shorter Quartet. Bom, nessa música você não ouve o Quartet, você ouve o Shorter sozinho, quando ele faz um dueto com a guitarra do Carlos Santana. Essa música ela foi retirada do DVD Supernatural Live Santana and Friends. Bom, fique agora com Wayne Shorter. Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu esse quarto programa. Aguardo ansiosamente os comentários de vocês. Eu preciso muito do feedback para saber se eu tô indo bem, se não tô indo bem, enfim. E fique agora com um belíssimo tema instrumental com Wayne Shorter e Santana tocando Apache. Mm-hmm.